Alfa Mike Uniforme, nível nacional, reporta ataque. Alfa Mike Uniforme, nível nacional, reporta ataque. De November Alfa, boa tarde, livre acionar, reporta táxi. Alfa Mike Uniforme, táxi autorizado, reporta na Papá para ingresso. Alfa Mike Uniforme autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto, captura no 7. Torre Salvador, TRIP 5220. TRIP 5220, confirmando já embaixo travado. Baixo travado. Gente, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-20 graus, 1-3 nós. TRIP 5220. 5220. Alfa Mike Uniforme ciente, mantém a posição aguardando, devido ao tráfego já passando marcador externo para pouso 1-0. Mike Eco Delta, livre acionamento, reporta táxi. Salvador, bom dia, Tan 3191, está no ponto de espera da 10, pronto. Tan 3191, no centro, mantém o ponto de espera da 10, aguardando instruções. Mantendo, Tan 3191. Índio November Alpha, táxi autorizado, reporta no ponto de espera da Oscar. Alfa Mike Uniforme, eixo livre, livre decolagem pistão no 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 1, 9. IP 5220 no solo aos 58, libera via eco, solo no 21.9. Livrando o eco 219, TP 5220. Alfa Mike Uniforme, decolado aos 58, controle em 1.19.8, bom voo. 1.19.8, obrigado, bom dia. Então 3191 vai manter o ponto de espera da 10, aguardando instruções, devido ao tráfego que decolou da 17, vai manter o mesmo perfil de saída, ok? Gente, a pescura da 3191. Torre Azul 4082. Azul 4082, confirmando baixo travado. Afirma. Gente, livre pouso, pistão no 0, vento 1, centena 109, Azul 4082. Livre pouso 82. Mike Eco Delta, táxi autorizado, porém como número 2, vai aguardar no ponto de espera da Oscar para ingresso. Tan 3191, após a passagem do Embraer da Azul na curta final, a linha mantém de tono zero. Após o Embraer, a linha mantém o no zero, Tan 3191. Azul 4082, no solo 01, libera a próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Via Fox 219, 4082. Tan 3191, livre decolagem, pistão no 0, vento 120 graus, 13 nós. Livre decolagem, 10, Tan 3191. Já November Alpha está pronto? November Alpha autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, captura no 7. Tan 3191, decolar 203, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, Tan 3191, bom. Bravo que Luiz, que livre acionar, reporta para o táxi. Eco Delta, prossiga. Já November Alpha copiou a solicitação do Mike Eco Delta. Gente, então, Mike Eco Delta apenas confirmando a linha decola a partir da interseção. Autorizado então ingresso e decolagem a partir da interseção, atentando a aeronave na cabeceira, vento 110 graus, 10 nós. Aqui é com o Delta, vento 110 graus, 110 nós, livre decolagem, pistão na 7. Algum problema técnico? O Tan 3895, vento 110 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão no 0. Isso é decolagem da 10, Tan 3895. Mike Eco Delta na escuta? retorna para o Nova decolagem ou prossegue para o pátio? Tente frequência Lima, então, ao estacionar o Mike Eco Delta. Torre Salvador, gol no 777, está pronto para o 0-0. Gol no 777, Lima, mantém pistão no 0. Lima, mantém no 0, gol no 777. Bravo que Luiz, que atentando ao Mike Eco Delta, ingressando novamente no pátio. Após o mesmo, livre táxi, a porta no ponto de espera da Oscar para ingresso. Gente, Índia November Alpha, o vento 110 graus, 13 nós, livre decolagem, pistão 107. Então, 3895, decolada 07, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia, então 3895. Índia November Alpha, decolada 08, condições de agilizar o cruzamento do campo no ponto médio da 1028, inicialmente para o norte? Afirmativo, podemos agilizar sim. Gente, está presente então curva esquerda, autorizado o cruzamento inicialmente com proa norte, aguardando para prosseguir corredor forte. Índia November Alpha, confirma acionar o 0171? Índia November Alpha na escuta? Na escuta, senhorita. Confirma acionado 0171 no transponder? 0171, confirmo Índia November Alpha. Gente, recebido agora, inicialmente mantenha pro norte aguardando para prosseguir. Mantendo pro norte, vai aguardar. Gol no 777, eixo livre, aeronave de pequeno porte cruzando agora o eixo prosseguindo no setor norte sem interferir. Livre decolagem, pistão no 0, vento uma centena, 9 nós. Decolagem da 1-0, voo no 777. Torre o 9250 da Gol, ponto espera no 0 para decolagem. Gol 9250, sente, mantém ponto de espera da 1-0. Mantém. Índia November Alpha prossegue com proa já do corredor forte, chama o controle em 119 decimal 8, bom voo. Corredor forte, vai chamar controle 119.8, obrigado. Torre Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, bom dia, inicialmente mantém o farol de Itapuã aguardando instruções. Mantendo o farol de Itapuã aguardando. Com curvas pela direita, ok? Olimpo 02. Afirmativo. Torre Salvador, 3204, está 4 milhas do estado. Gol no 777, informa um tráfego de pequeno porte prosseguindo para o setor nordeste, mantendo no 1.000 pés. Tá livre o ingresso de decolagem da 10, vento 1, centena 1119. 9250, corrigindo. Ok, ingresso de decolagem pista 10, vento 1, centena 1119. Ok, ingresso na 10 e autorizar decolagem 9250. São 3804, continua a aproximação, aguardando pista livre. 3204. São 3804, apenas para informação, à sua direita, temos P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo 1.500 pés, em espera visual, sem interferir com a sua aproximação. Gente. Bola 777, pode tomar o controle? No 777, ciente, controle agora transfere 119.8, bom voo. 198 ou 195? 198. 98, obrigado. Que Luiz foi autorizado ingresso e a porta alinhada e pronto, captura no 97. Voo 9250 confirmando livre decolagem, 090 graus, 119. Está iniciando, 950. Olimpo 02 na escuta? Afirmativo. Gente, mantenha o 1.500 pés ainda em espera visual, porém sem interferir com a final da 1028, ok? O estimado, temos ainda mais 4 aeronaves para pouso na 1.0. Salvador Tower, good morning, Ocean at 6200. Final. Ocean 6200, continue our approach, I report when you're 10 vacated. Okay, Sinai Colony, Ocean 6200. São 3804, check trem, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 11 nós. Reposta 3804. Voo 9250, decolado 13, controle em 119.8, bom voo. Bom dia, obrigado. Aquilo Zulu, boa tarde, prossiga. Reporta na Papá para o cruzamento, Lima Aquilo Zulu. Gente, mantenha a posição aguardando para a decolagem, Bravo Kilo Whisky. Juliette Tango Zulu, autorizado cruzamento, via Quebec, Mike na Lima, chama o solo em 121.9, para prosseguir até o pátio 3. Gente, Lima, Kilo Zulu. Tango 3804, no solo 15, libera via Eco, solo 121.9. E via Eco, 219, boa. Ocean 6200, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Yes, to land runway 10, Ocean 6200. Doutor Salvador 2002, doutor Lamarque, New Pass. Olimpo 02, negativo, mantém ainda o 1.500, devido à aeronave já alinhada na 17, vai prosseguir via corredor axé também a 1.000, ok? Sim, sim. Descer, Carcará 02. Salvador. Carcará Ceará 02, continua a aproximação, aguardando pista livre, número 2 na aproximação. Sente como número 2, vai aguardar o Carcará. Carcará 02, após o pouso, prossegue para o pátio militar? Afirmo. Sente. Que Luiz fica aguardando ainda para decolagem devido a um sequenciamento para 1-0, mais 3 aeronaves, ok? Não me escuta aguardando. Lima Quilo Zulu 1-2-1-9. Ocean 6200 on the ground at 17, vacated by a Delta Fox Trot and contact to ground 1-1-9. Carcará 02, confirmando embaixo travado. Afirmo. Gente, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9, Carcará 02. Carcará 02, livre pouso. Oi, Salvador, TAM 3216, agora uma milha pro Índia Serra, já está baixado e travado. Gente, TAM 3216, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, número 2 na aproximação. Gente, 3216. Olimpo 02 na escuta? Afirmativo. Só confirmando, após a passagem baixa, a intenção é pouso final 1-0? Terra do vento e pouso final. Gente, a intenção então é autorização para passagem baixa após a passagem da aeronave da TAM na a meia milha do marcador externo, ok? Reporta visual com a mesma. Sim, foi reportado. Que Luiz que decola de imediato? Vento 1-1-0 graus, 1-1-9, livre decolagem, pistão 1-7, bravo que Luiz. Negativo, mantém ainda 1-1000, aeronave de pequeno porte 1-1500. Aeronave de pequeno porte decolando agora da 1-7, vai ingressar no corredor Axão 1-1000, ok? Carcará 02 no solo 2-0, libera a próxima direita via Eco e taxia via Alfa e mantém a posição antes da taxia e Delta aguardando para o cruzamento. Que Luiz que decolado aos 2-1, mantenha 1-1000 pés, ingressa na perna do vento, para informação P3, mantendo 1-1000, próximo ao farol de tapões, espera visual. Afirmo, direita no axé. TAM 3216, pista livre, pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 13 nós. Gente, livre, pouso, 3216. Afirmo, mantenha minha escuta ainda, aguardando para a transferência para Alves Luiz. Mantenha o nome e o pés ingressando no corredor Axé. O Olimpo 02 completa o 360, reporta visual com a aeronave para Alves Luiz, que agora passando o farol de Tapuã a 1.000 pés. Pode ingressar então direto na cidade da Zero? Carcará 02 autorizado, cruzamento de imediato. De imediato até o pátio militar, não me escuta até o corte. Livrou, tá 3216? 3216 no salão de 23, 121, decimal 9. 219, obrigado, moço. O Olimpo 02, a intenção é prosseguir a partir do farol de Tapuã, passagem baixa para o base aérea de Salvador, confirma. Está presente. Está presente, sinal para a gente, visual com a aeronave a 1.000 pés, o farol de Tapuã, confirma. Ainda não, vamos bater 1.500 e desce na final. O Olimpo 02, já avistado, dá presente, autorizado prosseguir passagem baixa? Autorizado prosseguir passagem baixa, após a passagem vai manter a perna do vento aguardando para gerar base, ok? Sim, visual aeronave, tá? De passagem por Olimpo 02. Bravo que o risco, sim, transfere agora o controle em 119 decimal 8, um bom voo. Kilo Romeu Oscar, mantenha a rotatória aguardando para prosseguir final 17. Oi, Salvador, gol 954. Gol 954, continua aproximação, reporta marcador externo embaixo travado, para informação informa sua direita, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo 500 pés, realizará uma passagem baixa após prosseguir no circuito da 1.0 sem interferir, ok? Continua aguardando apenas o eixo livre. Ok, estamos a uma do Simbra do externo no ILS baixado travado. Sobre externo, tem um tráfego 410 à direita, abaixo. Gente, gol 754, eixo livre, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 12 nós. Livre, pouso no zero, gol 1754. 02, não ingressa na perna do vento, passando 1.000 pés. Pés, em espera no setor norte, aguardando para prosseguir, sem interferir com as finais, 17, 10, ok? Gente. Kilo Romeu Oscar desce para 1.000 pés, autorizado final 17, aguardando autorização de pouso. Final 17, descendo para 1.000 pés do Kilo Romeu Oscar. Esse raso foi bonito, hein? O Kilo Romeu Oscar, apenas para informação, temos o P3 da Força Aérea Brasileira subindo para 1.500 pés, vai realizar espera visual no setor norte, aguardando para prosseguir, ok? Gente, o Kilo Romeu Oscar. Olimpo 02 para informação. Nós temos uma aeronave aproximando para o final da 17, descendo agora para 1.000 pés, ok? Inicialmente na proa rotatória. Mantém espera visual nesse setor sem interferir com as finais. Sente a estimativa, mantém espera na rotatória, Olimpo 02. Olimpo 02 inicia agora a curva pela direita, reporta reinterceptando a perna do vento da 10. Já está tomando a clara. A direita agora vai reportar interceptando a perna do vento da 02. Kilo Romeo Oscar desce para 1.000 pés, ok? 1.000 pés. Descendo para 1.000 pés. O Olimpo 02 suba para 1.500 pés aguardando, ok? 1.500 pés, Olimpo 02. 3 milhas na cabeceira, 97, quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, faça um 360 agora pela direita, 360 pela direita e reporta reinterceptando ao final da 17, corrigindo curva pela esquerda. Pela esquerda, levantará a intercepta no final da 17, o Guilherme Rosa. O Olimpo confirma 1.500 pés? Afirmativo. Gente, o 754, solo 28, libera via foto, solo 21, decimal 9. 29. Guilherme Romeu Oscar, ao completar o 360, pode prosseguir final 17, aguardando apenas o eixo livre. Aeronave da Azul agora para pouso 10. Tio, Guilherme Oscar. Azul 4076 na escuta. Positivo, embaixo travava na final de 3 milhas e meia. Gente, para informação, temos um Bravo November 2 Papá em espera visual à sua esquerda sem interferir com a sua aproximação. Livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 139. Livre pouso na 10, azul 4076. Kilo Romeo Oscar 360 curto e reporta reinterceptando final 17, aguardando apenas o eixo livre. Olimpo 02 autorizado a reingressar a perna do vento, aguardando para gerar base. Gente, liga a perna do vento para o Olimpo 02. Receptando o final da 97, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, autorizado final 17, isso no momento livre, pouso autorizado. Vento 1.00 graus, 129. Kilo Romeo Oscar. Livre pouso 97, Oscar. Olimpo 02, visual com a aeronave na final da 17. Ativo, visual. Gente, alonga a perna do vento aguardando para gerar base. O Olimpo 02, mantendo ainda 1.500 pés. Gente, aguardando até 500 pés. Gente, Lima Kilo Zulu mantém ponto de espera aguardando. Azul 4076 no solo 31, libera via eco, solo no 21, decimal 9. Direito eco, solo 29, obrigado, 4076. Bravo Delta, na pronta rotatória, visual Santos. Flash Bravo Delta, autorizado sinal 17, aguardando autorização de pouso. Autorizado sinal 17, intenção de pouso 10. Gente, inicialmente então mantenha a rotatória aguardando para prosseguir sinal 10, Juliette Bravo Delta. Vamos prosseguir para 17. Olimpo 02, base autorizada, reporta final embaixo travado. Livre base para Olimpo 02. O Kilo Romeo Oscar, sala 32, autorizado pátio 5, na minha escuta até o corte. Juliette Bravo Delta ciente, prosseguindo para 17, inicialmente rotatória aguardando instruções. Juliette Bravo Delta. Rotatória aguardando, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, final 97, autorizada, aguardando autorização de pouso. Autorizado, final 97, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, reduzindo na medida do possível, devido a um tráfego agora, prosseguindo para pouso na 10, ok? Ciente, tráfego à vista, Juliette Bravo Delta. Olimpo 02, final normal, potente pouso embaixo e travado. Olimpo 02, pouso autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 13 nós. Livre pouso para Olimpo 02. Juliette Bravo Delta, após pouso, prossegue para o Pátio 5. Pátio 3, senhora. Sinto. Juliette Bravo Delta, a intenção é prosseguir pouso então 10 ou 17, confia. Relativo 10. Mais autorizado então para 10 e reporta na final o Juliette Bravo Delta. Reporta na final, Bravo Delta. Olimpo 02, no solo aos 34, libera a próxima direita via Eco, taxi na minha escuta Alfa e mantém a posição antes da taxi Delta aguardando para cruzamento. Juliette Bravo Delta confirma gerando base no 0. Afirmativo, Juliette Bravo Delta. Gente no visual, aguardando apenas a pista livre, Juliette Bravo Delta. Aguardando, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, pista livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 12 nós. Livre, pouso 10, Juliette Bravo Delta. Lima Kilo Zulu, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado ingresso e mantém alinhada aguardando instruções. Guardião 06, bom dia, prossiga. Guardião 06, ciente, confirmando, já está pronto para decolagem? Vicente, autorizado então dar presente, prosseguindo a 500 pés, inicialmente farol de taponto, com tráfego Augusta, prosseguindo também para este mesmo local, ok? Autorizado a decolagem, aguardando transferência de comunicações, o guardião 06. Então, Olimpo 02 mantém. Então, foi quem falou com o Saulo, confirma. Gente, mantém então a Alfa, mesmo vai prosseguir fase 3, ok? Após a mesma, seu ingresso via Delta. Juliette Bravo Delta, Saulo 37, autorizado até o Pátio 3. Ao ingressar via Quilo, chama a Saulo no 21.9. Quilo Zulu, vento 110 graus, 12 nós, livre decolagem, pistão 10. Fora do solo 06, pro ano farol de Itapuã. Guardião 06, inicialmente vai prosseguir farol de tapão, reporta visual com o helicóptero também, sentido contrário, prosseguindo para o farol. Assim que ele me chamar, vou autorizar o cruzamento do eixo da 1028 e após o senhor prossegue o destino, ok? Afirmativo, estou visual, se autorizado, mantenha separação com proa direta da orla. November, Belasca Romeu na escuta? Escuta, farol de tapão, não agora. Gente, visual com o aeronave, sentido contrário, um helicóptero, um esquilo? Afirmativo, não visual. Gente, mantendo separação com o mesmo, então prossegue inicialmente para o Tapuã, aguardando instruções. Já estou a ver o de Tapuã, podendo seguir a linha visual para a aeronave para a pista toda esquina. Guardião 06, prossegue então, separação visual com a mesma, chama o controle em 1.9.8, prosseguindo até um dia, num bom voo. Obrigado, Zé Volta. Jogo para a espera da 1.04.463. 4463, Alim, mantém pistão no zero. Mantendo zero, 4463. Lima, Quilo, Zulu, decolar 239, controle 119, decimal 8, bom voo. Bom dia, senhora, boa tarde. O Olympus 02, autorizado cruzamento no 028 até o pátio militar, não me escuta teu corte. November, Oscar Romeu, confirma a intenção? A pista 35 para o pátio 5, a área está. Gente, então autorizado pouso carteira 35, vento 110 graus, 13 nós, November Oscar Romeu. Carteira 35, essa parada do solo, November Oscar Romeu. Alinhado, pronto, 4463. Gente, mantém a posição ainda aguardando devido à aeronave que decolou à frente, pequeno porte. Tá liberando o eixo neste momento, só um instante para decolagem. Oi, Salvador, Rochaner 6254, boa tarde, ponte espera da 10, tá pronto. Rochaner 6254, boa tarde, mantém a ponte espera da 10, aguardando. Mantendo ponte espera. Captura 35 para o táxi, mandando a Rocha Romeu. Gente, November Oscar Romeu, considero o solo aos 4-1, está livre o táxi, a baixa altura, reporta liberando o 4-5. 3, autorizado a decolagem pista 1-0, o vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Iniciala, 4-4-3. Puxa, né, 6254, alinhar e manter após a rolagem do azul. Né, manter após o azul, 6254. Azul 4463, decola aos 43, controle agora em 1-1-9-8, bom voo. 198. Novembro, Oscar Romeu, bom dia.